Veridiana da Costa Pereira, ela que é engenheira florestal, né, da Divisão de Áreas Protegidas de Itaipu Binacional. Bom dia. Oi, bom dia. Essa semana nós recebemos uma informação de que está sendo feito um trabalho de monitoramento das florestas, né, das condições das florestas nos refúgios biológicos de Itaipu. No caso, aqui do lado brasileiro, né, são três refúgios, um deles binacional. Isso, nós temos três refúgios, né, que são as áreas protegidas, né, compõem as áreas protegidas. É o Bela Vista, né, que está mais perto aqui, né? É o mais conhecido, né? É o mais conhecido, né, porque recebe a visitação e está integrado aí no complexo turístico. Temos o refúgio em Santa Helena e o refúgio Maracaju, que tem essa peculiaridade de estar na divisa do país, né? Ele é binacional entre Salto del Guairá e Mundo Novo. E esse trabalho que vocês fazem é um trabalho periódico, até de acompanhamento, digamos assim, da saúde desses ambientes? Exatamente, né? A ideia dos inventários florestais é acompanhar o desenvolvimento da floresta e entender um pouquinho, assim, processos ecológicos e como os serviços que essas florestas estão prestando ao meio ambiente. Então, nós temos aqui um inventário acontecendo no Refúgio Bela Vista, né, desde 2015. Nós estabelecemos, né, parcelas permanentes mesmo na área que nós vamos avaliar a cada 5 anos. Em Santa Helena, nós fizemos uma pesquisa, né, foi uma doutoranda que propôs a pesquisa. E nós nos apropriamos dessa metodologia que ela utilizou em Santa Helena para entender um pouco também os processos no Refúgio Maracaju, que é o trabalho que está começando agora. Vamos falar, inclusive, do Refúgio Maracaju, porque ele tem essa característica bastante interessante de que ele fica uma parte no Paraguai e uma parte no Brasil, numa área aí que até havia algum litígio de fronteira, né? Isso lá de tempos atrás não resolvido até os dias de hoje. Essa área é uma área que tem 100% de vegetação nativa, houve um processo de reflorestamento ali, como é que foi a ocupação desse espaço? Bem, é binacional mesmo, né? A divisa do país passa, né, dentro do refúgio, a administração é conjunta, né? Então, tanto brasileiros e paraguaios trabalham nessa área. E, na verdade, eram fazendas, né, de pastagem antes da desapropriação. Então, tinha muito pouca vegetação nativa, né, muito próximo a pequenos riozinhos, e foi totalmente reflorestado. Hoje, até, nós usamos o termo restauração ecológica, para diferenciar um pouquinho dos reflorestamentos comerciais, né? É um reflorestamento para conservação, buscando restaurar processos ecológicos, não só a fisionomia verde, né? Você tem uma floresta só, mas ela tem que resgatar alguns processos ecológicos aí. Eu até não fiz questão de anotar aqui o termo restauração ecológica, porque realmente, né, a gente vê aí vários produtos que inclusive vêm com a inscrição madeira de reflorestamento muito associado a plantações comerciais, então é algo aí realmente para a gente começar a adotar até no vocabulário nosso. E como é que foi feito até esse processo, né, de recomposição ali? Foram escolhidas espécies nativas, como é que foi feito tudo isso? Exatamente, o Refúgio Maracaju, por ser uma área ali de fronteira, próximo à estrada, ele foi, na verdade, sendo restaurado, né? Ou na época a gente usava realmente o termo reflorestamento, primeiro pelas bordas, a fim de evitar o maior problema que nós tínhamos, que eram queimadas. Então, inúmeras vezes, né, nós tivemos problema de incêndios florestais na área, né, com um trabalho super forte da nossa equipe que fica ali em Guaíra. E aos poucos a fisionomia foi mudando realmente, né? A partir do momento que a gente fez essas bordas, nós pudemos ir separando pequenas áreas, que a gente, né, no jargão mais técnico, a gente chama de talhões, e recuperando áreas. A cada ano nós fazíamos uma determinada área. E aí a gente foram exatamente isso, né? Foi plantado espécies nativas, né? Tanto no começo nós não tínhamos uma grande produção de mudas, né? Hoje a gente já tem uma grande produção de mudas nativas, né? E a gente fez um trabalho bem interessante de preparo da área, então, de um combate muito forte à espécie, à gramínea e ao colonião, que são espécies gramíneas usadas em pastagem, mas que são exóticas, são invasoras, e elas não deixam a floresta se formar. Elas são persistentes, inclusive, né? Muito, muito persistentes, assim. A semente fica muito tempo armazenada no solo com capacidade de germinação. Então, na verdade, a gente chama de filtro. É o primeiro filtro que a gente tem que vencer para uma floresta se restabelecer. Por isso que, em algumas situações, ela não se restabelece sozinha, ela não volta sozinha. E aí, a partir do preparo, né, de um preparo de solo, nós fazemos o plantio e depois a gente faz pelo menos aí 2 anos de manutenção florestal. Nas nossas áreas nós não usamos herbicida, né, então é um trabalho humano mesmo, né, então é muita capina, muita roçada, coroamento para, né, livrar só aquele espaço das árvores. Mas em 2 anos a gente consegue entregar uma floresta para seguir o seu curso sozinha. A ideia é que dali para frente ela siga sozinha. Falando até do Refúgio Bela Vista aqui em Foz do Iguaçu, quem visita hoje e vê toda aquela área de vegetação, muitas vezes é levado a crer até que tudo aquilo é vegetação original. Mas eu me lembro, por exemplo, uma vez que eu estive lá, isso já vai uns 20 anos quase, que o Hélio Amâncio, que hoje está aposentado, ele chamou atenção justamente para isso, que de um lado da estrada a vegetação era plantada e era possível ver, até pela disposição das árvores, em fileiras, em linhas mais retas, um padrão um pouquinho diferente do restante da floresta. Como é que é a situação do refúgio biológico aqui em Foz do Iguaçu? Primeiro, até pedir para você contar, era realmente uma grande área de fazenda que acabou sendo reaproveitada ali por Itaipu para a preservação? Isso, eram fazendas, né, e para criação de gado, então a vegetação predominante era pastagem, com alguns remanescentes, né, de floresta nativas, aí florestas que ficaram, com alguma exploração também madeireira, né, não é uma floresta primária. E exatamente, a partir do momento que a Itaipu ocupou e reservou o que seria refúgio, ela foi iniciando seus processos de restauração. Hoje, praticamente 100%, né, da área do refúgio já é restaurada. Então, as trilhas que passam pelos refúgios, você ainda em alguns pontos você consegue perceber o alinhamento, mas você tem uma regeneração tão forte de outras espécies, e esse é um ponto até que eu queria comentar um pouquinho, porque o que nós estamos fazendo no Maracaju ou aqui é avaliar essa regeneração. Porque o que se regenera, quer dizer, as espécies que vêm e que não foram plantadas, elas são um ótimo indicador ecológico do sucesso da restauração. Hoje, quando nós avaliamos, a gente não coloca como uma referência só o que nós plantamos, mas o que nós plantamos criou uma condição de microambiente para que pássaros, morcegos, mamíferos trouxessem sementes e outras espécies ocupassem. Então, quando a gente faz hoje o monitoramento, a gente mede, né, e quantifica as árvores que já se estabeleceram, são árvores adultas, mas também avalia a regeneração. E isso nos dois refúgios é muito claro, assim, você tem uma grande regeneração de outras espécies. Eu não tenho dúvidas realmente sobre a importância desse trabalho de Itaipu, que, vale lembrar, tem, além dos refúgios, toda uma cortina florestal, né, no entorno ali do Lago de Itaipu, das margens, enfim, um processo muito importante mesmo e que precisa ser valorizado. E mais importante que tudo, vale frisar também, é um trabalho que começou lá no início da década de 80, e não para, né? Continua permanentemente. Exatamente, né? Hoje a gente tem uma boa parte, né, das áreas protegidas restauradas, e o que a gente vê é que os processos ecológicos estão acontecendo. Então, daqui para frente, um passo importante é monitorar isso. Exatamente para ver se a gente teve sucesso, né? E a gente vê, né? Principalmente em termos de ave e fauna, por exemplo, a gente vê muitas espécies retornando ao nosso ambiente. Eu até vou pedir aqui a Veridiana, né, que se encontrar outra pessoa bastante importante lá, que é o Vanderlei, mande um abraço aqui da equipe da RCI. Daqui a pouquinho nós vamos falar dele no programa, viu? Da indicação dele ao Conselho Federal ali de Medicina Veterinária. Daqui a pouquinho vamos falar disso, mas já deixo aqui a saudação ao Vanderlei, que é veterinário lá no Refúgio e também faz um importante trabalho. E eu agradeço aqui a presença, né, nesta manhã aqui na RCI da Veridiana, da Costa Pereira, da que é engenheira florestal na Divisão de Áreas Protegidas da Itaipu Binacional, e falou um pouquinho desse importante trabalho de preservação feito aqui na região de fronteira. Obrigado, Veridiana, pela participação e parabéns a todos vocês lá da equipe. Tá ok, eu que agradeço.